presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é teu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem ainda a presença do pastor Josué aqui. Eu vou convidar até que a pastora Rose venha também. E eu queria convidar a minha esposa Noemi, a minha filha Mariane, a minha filha Mayara e o meu filho Daniel Joshua. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia. Meus tesouros, as minhas joias, a minha família vai representar as milhares e milhares e milhares de famílias que estarão vendo esse DVD. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso querido e eterno Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que sempre faz além do que pedimos ou pensamos, Deus simplesmente surpreendente, Deus da família, Deus do casamento, Deus de todos aqueles que creem na tua palavra, na palavra do Senhor que diz: se creres, verás a glória de Deus. Nesta noite, Pai, eu oro, e não oro apenas pelas famílias aqui presentes, mas eu oro por todas as famílias que estão nos assistindo nesta hora, aonde quer que haja um casal que precisa de um milagre, aonde quer que haja uma família que precisa de um toque sobrenatural, aonde quer que haja uma esposa em estado de angústia, ou um marido com o coração desesperado, ou alguns pais precisando de uma resposta, ou alguns filhos que estão em busca de um milagre, estende as tuas mãos nesta hora, manifesta o teu poder e a tua graça, e que todo laço seja quebrado, toda obra maligna seja desfeita, toda arapuca armada pelo inimigo seja destruída, e toda fortaleza levantada caia por terra. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja contra todo espírito que se instalou nos relacionamentos familiares. Nós os repreendemos agora em nome de Jesus. E que haja um processo de libertação no casamento. E que haja um processo de libertação na família. E que haja um processo de libertação na filha, no filho, no marido, na esposa, na vida financeira. Pai, manifesta o teu milagre. E na autoridade do Espírito Santo, e debaixo do poder do nome e do sangue de Jesus, eu declaro que dentro de poucos dias, muitos vão testemunhar algo novo que começou hoje na família. No nome de Jesus, como autoridade espiritual neste momento sobre estes que me assistem e que me ouvem, eu os abençoo declarando: sua descendência será poderosa na terra. A prosperidade de Deus habitará na sua casa. E a justiça de Deus prevalecerá na sua família.